Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. Altona, terra natal de João Gerdau. Aproveitando o diálogo, o pastor Tisman se dirige para o jovem João e pergunta: como era a sua terra natal, meu prezado amigo? Altona, responde João Gerdau, originalmente era uma colônia de pescadores do século XVI. Localidade próxima a Hamburgo, era chamada pelos moradores mais antigos, no antigo dialeto baixo alemão, de Altonach, demasiado perto, constituindo, desde tempos imemoriais, numa localidade independente de Hamburgo. Altona apresentava uma antiga tradição, fundições e funilarias que funcionavam paralelas aos antigos estaleiros das grandes companhias de navegação do século XIX. Evidentemente que eu, aqui na Colônia Santo Ângelo, fui seguir o mesmo ramo da fundição. E digo mais, pretendo, num futuro não muito distante, ampliar os horizontes rumo a cidades maiores. Fui batizado na velha Santa Trinitatis, Igreja Luterana de Altona. Era interessante observar que na praça diante da bela igreja de Santa Trinitatis, construída em 1744, todos os domingos às 5 horas da manhã, se pode ver um movimento de vendedores e de compradores do mercado de pescado de Altona, além da venda de outros produtos comerciais. Um outro local, muito antigo, é a Avenida Palmaile, que foi embelezada entre os anos de 1786 a 1825, com belos palácios neoclássicos, como a Altona Klassizistis. Com quase 1.200 anos de idade, Hamburgo apresenta um clima muito mais fresco do que o interior do continente europeu. Foi Carlos Magno quem resolveu transformar o velho refúgio saxão Hamaburg em um bastião contra os pagãos desde depois de 804. Adolfo III, o conde de Schauenburg, foi quem conseguiu, de Frederico Barbarossa, em 1189, a Carta Magna, que garantia aos hamburgueses a liberdade alfandegária para o comércio e navegação, base do seu futuro progresso. Hamburgo é citada pela primeira vez em 1142 e em 1297 recebeu status de cidade. Temos uma arraigada tradição de comércio e isenção de impostos, afirma Gerdau em sua conversa com o pastor Tisman. E completa: os hamburgueses sempre tiveram que lutar para conservar seus privilégios e a liberdade de comércio. Em 1568, o Conselho de Hamburgo teve que demonstrar ao Tribunal do Império a soberania da cidade até a desembocadura do Elba. Para a defesa contra a ação dos piratas, utilizavam desde esta época do modelo de navio Wappen von Hamburg.